Ho, ho, ho, ho! É tempo de Natal! E então é Natal! DJ Djalma, o DJ sertanejo do Brasil, traz pra você... Natal Sertanejo, volume 9! Ho, ho, ho, ho! Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita paz! Ho, ho, ho, ho! Feliz 2018! Ho, ho, ho, ho! Vamos, Rena, vamos! Vamos, Duende, vamos entregar presentes! Ho, ho, ho, ho! Natal Sertanejo, volume 9! Alô galera, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou colado com meu amigo DJ Djalma, o DJ sertanejo do Brasil. Quero desejar a vocês Feliz Natal! Natal Sertanejo, volume 9. Seu olhar sempre está muito longe. Tem um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar pensamento distante, eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Eu vejo o sol se afastando do horizonte, igual você que se escondeu de mim. Não sei porquê um amor que era tão grande foi ficando assim. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Um pouco dos seus olhos em mim. Acredite, de tudo eu faria pra te ver sorrir feliz, ainda que fosse sem mim. Quanto tempo mais ainda nos resta? Se o que vivemos nem o tempo apaga, jamais darei o meu olhar a outro alguém. Na luz do som da sua voz, em paz meu coração se vê. A noite vem na escuridão de não ter você aqui outra vez. Na luz do sol, um feliz Natal e um ano novo com muita paz. Ho, ho, ho, ho. Olá pessoal, aqui é o Victor. E aqui é o Léo, estamos aqui com o DJ Djalma, o DJ sertanejo do Brasil. A gente está aqui para desejar a todos vocês um Natal com muita paz, amor e, acima de tudo, cheio de Deus. Espiritualidade também. Feliz Natal, pessoal. Quanto tempo mais ainda nos resta? Se o que vivemos nem o tempo apaga, jamais darei o meu olhar. Na luz do som da sua voz, em paz meu coração se vê. A noite vem na escuridão de não ter você aqui outra vez. Na luz do som da sua voz, faz meu coração se ver. A noite vem na escuridão de não ver você aqui outra vez. Na luz do sol da sua voz, nós também estamos com o nosso grande amigo DJ Djalma, o DJ sertanejo do Brasil. Tropecei na sua beleza, na piadinha tive a certeza, e fui naquela sede ao pote. Eu investi pesado e dei sorte. Agora, para tudo pra me ouvir, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no sul e partiu no cruzeiro. Eu sumi por um tempo e pegaram uma praia de boa no mês de janeiro. Vou casa mobiliada, a gente financia e paga em 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora e cofrinho garante as férias. E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Quero ficar com você pra sempre. Natal Sertanejo, volume 9. Agora, para tudo pra me ouvir, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto, partiu pro cruzeiro, sumi por um tempo e pegar uma praia de boa no mês de janeiro. Ô, casa mobília, a gente financia e paga em 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora e o cofrinho garante as férias. E daqui a alguns anos. Se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí, entre o seu queixo e o seu nariz, que fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Galera, aqui quem fala é o Luan Santana e eu também tô aqui com o nosso amigo DJ Djalma. Seja você um Natal cheio de muita paz, saúde e muitas alegrias pra vocês, viu? Natal Sertanejo Volume 9. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. O seu nariz, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Só Deus, só Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou. Seu sorriso acertou a mão. Só Deus, só Deus, santa perfeição. Natal Sertanejo. Qual o problema se eu sentir vontade? Que nada adianta opinião de alguém. A decisão no fim de cada caso, cabe a razão que o sentimento tem. Interferir em caso de casal é um convite à decepção. Quem já viveu a dois o mesmo caso, aos dois compete qualquer decisão. O meritíssimo juiz nos separou, conforme a lei do homem determina. Leu a sentença em voz alta e declarou, fez um pedido, por favor, assina. Com a caneta em punho percebi que aquele ato era o fim da história. A minha lágrima borrou a escrita ao ver minha metade indo embora. E o que vai ser de mim agora? Alô, galera, aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. E nós também estamos com o DJ Djalma, o DJ sertanejo do Brasil. Brasil. Interferir em caso de casal é um convite à decepção. Quem já viveu a dois o mesmo caso, aos dois compete qualquer decisão. O meritíssimo juiz nos separou, conforme a lei do homem determina. Leu a sentença em voz alta e declarou,